253, chame a torre no 895. 295, 3. 0, Vitória, 029. A linha decola, são 3597. Apesar da decolagem, pelo 0, está 3597. Acima, alinhar e decolar, 3597. Alinha e decolar, 3597. Torre Salvador, está 3153, bom dia. 3153, companhia alinhando para decolagem, informar e pista livre. Aguardando, 3153. Vento variável 029, autorizado pouso, destino 0. Tente livre pouso, está 3, 1, 3. 35, 1, 7, decolada 05, controle 1, 20, 8. 208, 35, 1, 7. Salvador, bom dia, tanto 3597, decolado Arbor, passando 1300. 3597, contato radar, sobe e mantém 360, vigilância. Sobe para 360, tanto 3597. Azul 4040, chame Recife em 12-51. Recife 251, Azul 4040. Direito, 9219. 329, 3153. Salvador, 3153. Salvador, 3153, negativo contato com o solo. Com Imagino, 1211 é o solo Salvador. O 1759, autorizado chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Solicita voar direto a Eletron. Tem um perfil, então, 357. Mantém, 357. na 3517, pode chamar o centro. Então, 3517, chame o centro Recife em 125, corrigindo 260. 260, 3517. No 759, autorizado 2000 pés, completa a chegada a Bonfim. 1012 no 012, livre LS em Cruz de Lota. Trip 5514, a linha decola, visto no zero, vento 3, de 3, 1 no 0 grau, visto 0, 2 mais. Cola, trip 5514. 10, 12, 1, 1, 8, 9, 5. 18, 9, 5, boa, 7, 7, 9. Mandou o gol 9759, final, pessoal 0. Gol 759, continua a aproximação, reporte externo, trem de pouso baixado, aclamado. Reporte externo, cheque de trem, gol 9759. externo com o trem embaixo travado, Gol 9759. Gol 9759, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguarda, Gol 9759. Trip 5514, decolado aos 24, controle 120, decimal 8. Copou o trip 5514? Bola 759, livre pouso, pista 10, vento 310 graus, 02 mais. Autorizado, pouso, pista 10, Gol 9759. Controle Salvador, bom dia, trip 5514. 5514, contato radar, vigilância, sobe e mantém nível de voo 190. Subir e manter o nível 190, trip 5514, solicita coordenar o nível final 150, trip 5514, quando possível, Aracaju. 150, aguardando definição como nível final. Aguardando, trip 5514. Quando possível, pro de Aracaju. Bola 759, só 226, livre pista pela direita, telefone 121, decimal 1. 21, 1, Gabriel. No 4, nível 150, final autorizado, vou ir direto a Aracaju. Sim, autorizado, nível 150, com final e direto a Aracaju. Trip 5514, obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAS 3890, próximo ponto de estrada 190, pronto. TAS 3890, linha de cola, pista 90, vento variável com 039. Acima de São Livre, ingressada e decolada 190, TAS 3890. Azul 4201, observe a rolagem do Airbus da TAM. Após a rolagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 90. Decolar 230, controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. O TAM 3890, na PUCA. 3890, contato radar, sobe e mantém nível de voo 330, ao passar 2000 pés, direto Jamo. Após 2010, direto Jean, autorizado 330, TAM 3890, obrigado. Azul 4201, está autorizado decolagem, vento variável com 2 nós. Porra 649, desça aí, mantenha 4 mil pés, a chegada é a bom, se o ajuste no 0 no 2. Controle Salvador, bom dia, azul 4208. 4201. Contato radar 4201, no sub, mantém nível de voo 340. Só mantém 340, 4201. Bom dia, 62, 1-1, ponte estrela. Xené 62, 1-1, autorizado, alinhado de colado, está 1-0, vento 340 graus, 0-2 nós. Alinha decola, 62. Tá botando um bravo que o Luiz que ele vê se não chama táxi. Passaredo 2229, identifique. Chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 050. Ajustou o altímetro em Salvador, 1012. 090, identificou Mari. Alguma possibilidade de voar em Tapioca? Filme 2229. Que é o nível. Autorizado com 2-1-1, decolar 237, controle em 120, decimal 8. 1-208, obrigado, bom dia, tá jovem. 2-1-1. Controle de Salvador, bom dia, 2-1-1, 1.500 pés da Elisa. 2-1-1, contato radar, só se mantém nível de voo 360. 360, pode valer, dessa. Mantém o perfil, 621. Ótimo. Vitrax, até táxi aí, acho que eu pode para ingresso na pista, o Bravo que no uísque. 1-0-9-3, livre decolagem, vento variável com 2 nós. Então 3890, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado, senhor, bom dia. 0093, a série transponder 5464, decolado aos 40, controle em 120, decimal 8. 5464, acionado 208, obrigado. 125, decimal 1, alterna 13325. Controle Salvador, Cono 093, o perfil da El. Salvador, gol 1963, espera da 1-0. Gol 963, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 1-0, gol. Tono 1963, livre decolagem, vento variável com 2 nós. Trip 5514, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Uno 649, dessa via para 2000 pés, QNH 10013, autorizado final procedimento ILS X-Ray, morte estabilizada. Autorizado X-Ray. Uno 649, dessa via para 2000 pés. 2000 pés, Uno 649. Bravo Kirinish, que livre ingresso, reporte alinhado e pronto para decolagem. Uno 963, decolado 243, controle em 120, decimal 8. Desculpe, não respondi, 963, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 963. Gol 963, podia contar para dar no decolagem, suba para nível 360, CD da ELA. Da ELA, e da brigada, brigada 1963. 360, nível. Oxanem 6211, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 1, 3385, confirme? Afirmativo. Obrigado, bom dia. 330 graus e 0 dantes. Paredo 2229, desça para 2000 pés, QNH 1013, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. 2003, reportará final LS X-Ray, reporte estabilizado 2229. Luiz, controle Salvador, mantenha suas condições visuais, ou no meu pé, reaché. Bravo Luiz, confirme intenções. Patango, Bravo Luiz, que reporte no através do Fora da Barra. Chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325-1093. 649 estabilizado no curso do localizador. Afirma, 1649. Gol no 649, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 9. 289-114, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 649, final, passo externo. Gol no 649, cheque tem. Baixado, travado. Sente gol no 649, livre pouso, pistão no zero, vento 350 graus, 02 nascido. Que livre pouso não no zero, gol 1 no 649. Localizador, passaria 2229. Passaria 2229, complete a aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 1 no 9. 1989. Lula 649, Solo 51, livre pista pela direita, chame Solo em 121, decimal 1. Direita 21, ou 649. Oi, Salvador. Bom dia, passageiro 2229. Passageiro 2229, continua por informação, reporte trem checado. Já baixou e checou, 2229. Gente, livre pouso, pista 10, vento 340 graus, 029. Livre pouso, 2229, confirma a direção do vento. Vento 340 graus, 029. Certo. O 963, chama o centro Recife, frequência 125, décima 1, alterna 13325. 865, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera no 8. Bolo 865, visual com tráfego nacional da 1-0. Sim, Matheus. Após passagem do mesmo ali, mantém. Cabeceiro 1-0. Sim, Matheus. Após ali, mantém gol no 8. Voltando no tráfico, Luiz, que reporte a 20 milhas do VOR Salvador. O solo em 121 de sua 1. Volo 865, livre decolagem, pista 1-0, vento 3, vento variável com 1-9. Decolagem 8865, decolado aos 57, controle 120, decimal 8. 8, bom dia. Salvador, bom dia, Gono 865, na sua escuta. Gol 1865, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída Arbor. Saída Arbor, 360. Senhor, a gente atrasou um pouquinho aqui na saída, podemos o elétrico para diminuir? 165, mantém o perfil da saída. Obrigado, 165. Gente, passa tango bravo que Luiz, que autocoordenação no 2345. Onde na fila presente já pode voar nessa? O 1865, mantém o perfil da saída. Sete. O 65 foi na prodeleva. Tá, a tua elefa com 865.